Yeah. gente. Eu sei que tem alguém aí na sua mente. Eu sei que tem alguém aí na sua mente. Fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente. Você não fala mais, meu corpo sente. Raramente é quando a gente faz amor. Eu sinto que você tá em outro mundo. Olhos fechados e um gemido quase mudo. Quase mudo. Eu sei que tem alguém aí na sua mente. Eu sei que tem alguém aí na sua mente. Fazendo amor com a gente. Gente, eu sei que tem alguém aí na sua mente. Eu sei que tem alguém aí na sua mente. Fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente. Você não fala mais, meu corpo sente. Todos os domingos, na Universal Tutóia. Muitas pessoas têm transformado suas vidas através de um tratamento que não falha. De qual problema você precisa se livrar? As brigas na família? Doenças? Vícios? Separação? Dívidas? Desemprego? Depressão? Venha colocar um basta no seu sofrimento. Traga uma garrafa com água para receber a gota do milagre. Neste domingo, na Universal, Avenida Paulínio Neves, próximo ao Posto Reis. Em especial, às 7h30 da manhã e 18 horas. Nós acreditamos em você. Traz a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou. Te acalma logo. Não tá vendo que essa bicha não vai te morder? A senhora fala isso porque não é você que tá frente a frente com esse monstro. Vou logo resolver isso de uma vez por todas, quer ver? Alô? É da Detetizadora Elite? Detetizadora Elite, higiene e saúde ambiental. Seja qual for o seu problema com pragas urbanas, temos a solução. Detetização, desratização, desculpinização, limpeza de caixa d'água e piscina e muito mais. Faça o seu orçamento sem compromisso. Garantimos a qualidade do nosso serviço com o profissional na área. Ligue já e agende uma visita de um dos técnicos da Detetizadora Elite. 98 98603 6240. Detetizadora Elite, Rua Capitão Demétrio, bairro Cajueiro, Tutóia, Maranhão. Agora tem remédio de graça pra população, pra quem tem asma, diabetes e hipertensão. A farmácia popular tem preço baixo pra valer, até 90% de desconto pra você. A farmácia popular é um programa do governo federal. Tem fralda geriátrica e anticoncepcional. Pegue a receita e seus documentos, passa lá na farmácia popular. Viva! Farmácia Farmavida, em frente ao Banco do Brasil, em Tutóia, Maranhão. Farmácia popular. Marketing celulares e informática. Alô? Alô? Assistência técnica e distribuidora. Uma grande variedade em peças e acessórios para todos os modelos e celulares. Você também irá encontrar assistência técnica especializada para seu smartphone e tablet. Aqui, você pode confiar. Estamos sempre atualizados por dentro de todas as novidades da tecnologia do mercado. Marketing celulares e informática. Trabalhamos com distribuição de peças e acessórios a preço de atacado para lojistas. Sempre trazendo novidades para você. conserto em geral, atualizações e desbloqueios de aparelhos celulares. Alô? Então, não perca tempo e venha conferir nossos produtos e garantia nos serviços. Marketing Celulares e Informática, assistência técnica e distribuidora, na Avenida Paulino Neves, Centro de Tutóia. Contato e WhatsApp 989-8603-9765. Siga no Instagram, @ Marketing Celulares Tutóia. Distribuidora Mundo das Águas, água mineral de qualidade e entrega com agilidade. Pensou em água mineral de qualidade? É Distribuidora Mundo das Águas. Disque Água 98913-9621 ou 981-325770. Pelo WhatsApp 989-8897-7616. Aceitamos cartão de crédito e débito. A Distribuidora Mundo das Águas está localizada na Travessa da Igualdade, próximo ao ginásio ao lado da creche. A qualidade de vida começa com a água que você bebe. E qualidade é Distribuidora Mundo das Águas. Bebeu água? Tô Imóveis, a satisfação do seu lar. Loja Tô Imóveis, você vai gostar. Imóveis e eletros, fácil de comprar. Tô Imóveis é assim, cliente satisfeito e muito mais feliz. O preço é de amigo, no cartão ou no carnezinho. Tô Imóveis, vem conhecer, facilidades pra você. Sua casa bonita, conforto e economia. Tô Imóveis, vem pra cá. Sala, quarto, cozinha, sua casa mais linda. Tô Imóveis, vem comprar, vem economizar. Tô Imóveis e Eletros, a satisfação do seu lar. Móveis, eletros, estofados e celulares com condições de pagamento que cabem no seu bolso, no cartão ou no crediário próprio da loja. Fone 3479-1450, na Avenida Paulino Neves, ao lado da farmácia Farmavida. E também na Avenida Doutor Paulo Ramos, ao lado do Paraíba, em Paulino Neves. Tô Imóveis e Eletros, a satisfação do seu lar. E já que a gente chegou ao ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu ficar mal, não vem tentar segurar minhas lágrimas, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade, aceita esse pedido de amigo. Gravações. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. E já que a gente chegou ao ponto final, e você diz que não sente mais nada, vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu ficar mal, não vem tentar segurar minhas lágrimas, eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te planando de verdade, aceita esse pedido de amigo. Tu não beija outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é seu. Não, não pode.

do carro. No meu salão, aonde eu me criei, tava por ter a vovô. A brisa que eu vou ter, eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei, passando no carro. Voltar pro meu sertão, aonde eu me criei, abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei. Cadela sanfoneiro, thank you.